Apocalipse para os simples. Apocalipse de Jesus segundo São João. Vocês sabem que Jesus pregou para as multidões dos deserdados. Ninguém jamais viu Jesus nos palácios, sentado ao lado dos poderosos. Esteve na casa de Zaqueu, um publicano, porque Zaqueu, apesar de publicano, era um homem humilde. Vejam só que ele subiu numa árvore, ele é baixinho, para ver Jesus. Mereceu o privilégio do Divino Mestre de ter o Senhor da Terra no seu lar. Por isso, só quem pode julgar, na verdade, nesse sentido fundamentalmente espiritual e moral, só Jesus. Não quer dizer que não tenhamos justiça pela terra. Isso é loucura, não é? É o que estamos dizendo aqui. Aliás, o irmão Zarur explica isso muito bem no Evangelho, naquela passagem, não julgueis. Num desses trechos do programa em que estamos pregando o Apocalipse ao simples, vamos trazer essa pregação, por favor. Vamos separar. Nós estamos ainda nos três primeiros versículos do Apocalipse de Jesus, segundo São João, o livro das profecias finais. E vários irmãos da religião de Deus estão também trazendo a sua contribuição, porque estão se transformando em pregadores da palavra de Deus. Mas deixa eu ler aqui os três versículos. Primeiros, que muita gente está nos ouvindo agora e nunca ouviu falar do Apocalipse. Se eles falam do Apocalipse, nossos irmãos, como o Apocalipse fosse destruição, não é destruição dos que já estão destruídos, não é? Mas que devem se levantar. É o Apocalipse, pelo contrário. Ele é o livro da salvação. Por isso é que ele é uma revelação. Você só se perde se não tiver conhecimento. Você só bate e quebra a cabeça no escuro. Se lhe derem uma luz, você vai pelo caminho. E o Apocalipse é essa luz que Jesus nos dá, por misericórdia, por ordem de Deus, que é amor. Porque João Evangelista disse que Deus é amor, inspirado por Jesus, naturalmente, né? Então você, isso aqui é um luzeiro nos caminhos escuros que temos que trilhar. Mas vamos lá, eu quero ajudar quem está ouvindo. Vamos lá. Apocalipse de Jesus, o livro das profecias finais. O título, o autor e o assunto do livro. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Chamar agora a Irani para falar, está prometido desde outro programa. Irani Maria dos Santos. Olá. Pois não, irmão Paiva. E no momento como esse, que eu me sinto orgulhosa de ser brasileira, e muito mais ainda me orgulho de ser legionária da boa vontade. Perseverante. É, porque só a nação, conforme o nosso presidente Alziru Zaru afirmava, aliás, afirma, só a nação que souber o Apocalipse, os segredos do Apocalipse, saberá prever para prover e evitará que o que está profetizado para acontecer para as nações que não se prepararam, isto é, para aqueles que não se colocaram em sintonia com Cristo dentro da lei de Deus, acontecerá com elas. Então, graças a Deus e graças ao Senhor, que se colocou no campo neutro do Cristo, por isso teve o merecimento de receber essas revelações, porque se isso não tivesse acontecido, nós não poderíamos tomar conhecimento das revelações do Apocalipse. E nesse caso, nós nos colocamos, através desse conhecimento, no campo neutro de Jesus. E as revelações do Apocalipse, irmão Paiva, na verdade, é o comunismo divino, é o comunismo de Deus que está descendo para a humanidade, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade, porque são revelações nunca feitas antes. E como o governo de Deus está sendo implantado agora, depois da revelação que o Senhor nos trouxe do Cristo estadista, porque também ninguém nunca proclamou o Cristo estadista, somente através da religião de Deus, a religião do amor universal, teve esse merecimento por causa dessa posição neutra. E o Brasil só tem a ganhar, o Brasil deve se orgulhar de ter a LBV em suas terras. O brasileiro deve se orgulhar da Legião da Boa Vontade cada vez mais. E muito mais o legionário da Boa Vontade deve ter orgulho, mas orgulho mesmo, de pertencer à Legião da Boa Vontade, à religião de Deus, e levar essa mensagem ao mundo, porque o mundo está precisando disso, de saber que existe não o comunismo humano, mas o comunismo divino, que virá com força total através das revelações do Apocalipse de Jesus, que o nosso querido presidente José de Paiva Neto está trazendo para todos nós. E conforme eu disse no início, irmão Paiva, eu tenho muito orgulho, mas um orgulho assim do bem, em estar aqui presente nesse momento e também de poder participar de todas as atividades da LBV. E conforme outros irmãos já puderam relatar aqui, eu também reitero o convite para todas as pessoas de boa vontade que venham participar da Legião da Boa Vontade, venham se integrar na vibração do Cristo, venham se colocar na posição neutra de Jesus para poder receber essas revelações, para poder se colocar na sintonia de Jesus. E conforme o Mampaiva está fazendo com o Brasil, que cada um também se ligue sua tomada, a tomada do Cristo, porque só assim nós poderemos iluminar o mundo e acabar com a treva, porque não é condenando a treva que se vai fazer alguma coisa, sim acendendo uma luz. Muito obrigada, irmão Paiva, e parabéns ao senhor e a todos os legionários da boa vontade. Tudo bem? Nós vamos continuar pegando o Apocalipse ao simples. Teremos nos próximos programas a palavra do irmão Zarur a respeito do julgamento temerário, que muita gente, ao ouvir Jesus dizer, não julgueis para não ser desjulgados, esquece que em seguida ele diz assim, com o mesmo juízo com que julgais, também vos julgarão. À medida de que usais dessa mesma, usarão para convosco. Significa que devemos ter a medida certa para não realizar julgamentos temerários, porque senão daqui a pouco o pessoal vai achar até que a terra não deve ter justiça, juízes. Isso é um absurdo, porque sem justiça a bagunça estaria estabelecida. Temos sim que observar que Jesus manda que saibamos usar a medida certa para não praticarmos o juízo temerário que ele condena e lamenta profundamente. Vamos orar, não é? Porque sem oração a gente não vai. E vamos dizer ao Mestre Jesus que confiamos na sua misericórdia, porque é a misericórdia de Jesus que nos sustenta. Pai nosso que estás no céu e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade, portanto, de bondade e de amor. Não pode haver bondade e amor a não ser sobre